O Senhor é o meu libertador. No deserto, em dores, clamamos. O faraó nos persegue. Não há saída, mas o Senhor em sua glória responde: não temais, eu sou a vida. O Senhor é o meu libertador, Ele abre o mar, traz o amor, as águas se separam. Caminho a seguir, na sua mão poderosa, vou prosseguir. Entre Migdol e o mar estamos, a coluna de nuvem nos guia. Os egípcios vêm, mas não tememos, pois a vitória é nossa, é profecia. O Senhor é o meu libertador, Ele abre o mar, traz o amor, as águas se separam, o caminho a seguir. Na sua mão poderosa vou prosseguir. Oh, grande Deus que peleja em nosso favor, teu braço forte nos traz o valor. E ao amanhecer as águas vão voltar, os inimigos nunca mais vão nos alcançar. O Senhor é o meu libertador, Ele abre o mar, traz o amor, as águas se separam, o caminho a seguir, na sua mão poderosa. A grande mão do Senhor, temeu e creu em adoração. Do Egito saímos em liberdade, nosso Deus é fiel, é nossa canção. O Senhor é o meu. Caminho a seguir, na sua mão poderosa vou prosseguir. Sim, o Senhor é o meu libertador, e eu marcharei cheio de fervor. Com fé avançamos juntos a cantar, teu nome exaltando.